vibração. Vibração. Emoção. Emoção. Adrenalina total. Com o DJ Show do Pará. DJ Lúcio. Bora! DJ Lúcio. A partir deste momento, seu corpo vai sentir vibrações sonoras jamais sentidas. Bora, brigaço! Da sua vida. Agora, você vai deixar sua adrenalina invadir-se. Quem tá solteiro aí? Quem tá afim de doidar hoje aqui na Quinta do Brega Show? Só quem vai chegar em casa hoje, meio-dia, dá um grito que o bagulho vai estourar! Bora botar pressão agora, bora! Eita porra, caralho, novinha! Vai! E joga pra cima e bate na palma da mão, vai! Põe mais pólvora agora! Mais pólvora! Hey! Meu parceiro Clebinho! Hey! DJ Lohan tá tocando! Vai tocando, vai tocando! Hoje não! Vai! E o bagulho vai doidando aqui no Brega Show! E doida, e doida! E daí desse bagulho, bora! E ela quer. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. E ela quer. Dar pra bandido. E ela quer. Dar pra bandido. Mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Minha amiga Lan Santos, ele as minhas de Coraci. Aí, Tati! Vai jogando na minha. Vai doidando, Brega Show! Ô, Mel! DJ Lohan que tá tocando. Vai doidando tudo, bora! Cadê minha torcida do Paysandu aí? Cadê a torcida do Paysandu aqui no Brega Show? Quem acredita que o Paysandu vai ganhar o Remo domingo aí? Joga o bracinho pra cima, a torcida do Papão. E joga o bracinho pra cima, a torcida do Papão. Acho que o Paysandu vai pegar uma peia domingo aí, meu irmão. A torcida do Remo dá uma vaia bem alto na torcida do Paysandu aí. E a torcida do Leão, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. E joga o bracinho pra cima e canta. Para detonando, para brigar, swing, swing, swing. Eu era feio e ninguém me queria. Hein? Só me dava se eu desse melinho. A música do Jefinho. Agora eu tenho uma moto. Vai lá, Jefinho. Na minha. Ei, corre. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas. Guadeninhas. Elas me adoram. Guadeninhas. E do rock, elas me adoram. Vai girando, vai girando. Aí, caça. Bora. Meu amigo Caça, do lado dela aqui, ó. O boneco do Bado César. E a gerente. Comprou uma moto, não fica pra ela. No grau, tal, fora passa mal, no grau, mas vai começar cá. No grau, tal, fora passa mal, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai doidando, Brega Show. E o barulho caqueado agora. O caqueado. O caqueado. O caqueado. O anjo driba. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. E aí, Tati? Lá, lá, lá. E aí, Tchuchu? É nesse vai e vem. Entra, o Patrick Valan também tá ali, ó. Lá, lá, lá. Ela senta se acaba. Vai doidando, Urso. Lá do Urso Lanche, patrocina do Vicial do Nova. Ele tá ali. Vai tá descendo até o chão. Gira, Lúcia! E o Bruninho dos Caixa Baixa, Bruninho. Passei desespero, tentando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa. Essa menina pede muito gostoso, dá pra ver. Ela gosta do que faz. Meu parceiro Bruninho, ele e o Ramon. Os Caixa Baixa do Nova Dimensão. Do nada. Vai. Joãozinho. Vai doidando, Joãozinho. Joãozinho. Vai, a bola pro pai, vai na minha vai. Joãozinho. Descendo, vai. Gira! Mais uma, bora! Para o Brega Show! Trocou meu nome. Diz. Quando a gente fez a. Ô, meu amor! No peito vazio ficou. Fingi não ouvir. Não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você não nos tentou. Meu parceiro Jorge também tá na área. Jorge, está de volta, maninho. Ele joga digital e o chefinho já já a vinheta de vocês. Aí, boca! Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. E aí, Daniel? Meu parceiro Piolino, ele é Denise. Fala, bolão! Sou ninguém, sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Tá girando na batida, bora detonando, bora! Brega Show! Nova dimensão. Yeah! Nova! Olá, ciclês da mídia, tô na área! Jimmy! A subida de Coraci! Equipe J! E aí, minha equipe J, tudo certinho por aí, ó? Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Nova dimensão de beleza. Que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora. Bora que aqui da mais gostosa de Belém. Quando tem o passado. Olha o caça aí, caça. Vamos, senhor. Amor. Ele, o Gão do Pop. O Gão espetacular, o Gão. Vai. Todo mundo tem o passado. Deixa de apontar o culpado. Girando, girando, bora! Olha o hino! Meu amigo Márcio também tá na área, marcando presença aqui no Brega Show. Valeu, Márcio! Galera do bloco, cada um por si, meu irmão. Tá na área! Cadê o Mock? Para, Nani! Sai de boa, Nani! E me engana com essas mentiras, mas pra me enxergar. E o Joãozinho? Eu não nasci pra ser. Toca essa aí, Joãozinho. Estava cego, mas já não me engano. Meu amigo Nescau também tá na área, Nescau. Vamos lá. Eu já não vou engolir. Alan. Esses dois babas, enfim. Você diz que me ama, no entanto não mostra nada disso por mim. Por mim. O espetacular. Tá errado. E agora, e agora, e agora, e agora? Agora eu vou sair. Você vem aonde? Vou dançar e curtir. Pra onde? Um espetacular, nova dimensão. Com os DJs Luiz, Lúcio e Rafael. E agora? Agora eu vou sair. Vou dançar e curtir. Um espetacular, o espetacular nova dimensão. Luiz, Lúcio e Rafael. Vinagrete do Vina Lances. Bora, Vinagrete. Só na manhã da aranha. Joga a teia, joga a teia. Joga a teia, Vinagrete, vai. O homem é bom, o homem é espetacular. Sai do lado do Vinagrete, Joãozinho. Boa, boa, boa. Na sala, no chão me deito. Vibrezado, Jefinho. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Querendo brincar comigo. Da minha cara, me fazendo de otária. Não vou. E eu? Não vou. Jorge RBK, Jorge. Ele que tava aqui da passada ao lado do Nova Dimensão. E aí, Jorge? Me provocou. Tudo mudou. Se prepara, é som do trocado amor. Luiz. Porque eu mereço. Eu sou maior comparecer aqui no comando com meu amigo Joãozinho. Vai girar, vai girar, vai girar, vai. Bora, briga, suga, suga, suga, suga. Olha, Mari. Olha o meu bonde, tá na área, meu irmão. Já já pra vocês dançar, hein. Bora, bonde. Isso é pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E agora? E de mão dadas não ia dar. E agora? Agora presunção. O Bangu virou. Gira. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. As meninas de Coraci, sai doidando, sai de boa! Do seu desprezo e solidão, uma poderosa super. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, rebola e desce até o chão, rebola e desce e bora brega show! Se cagar um boa, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E aí? Tu já sabe qual é, o comércio da pé é o verdadeiro puteiro. Vem, vem aqui pro Nova. Olha o cabelo. Fica de fininho, cabelo na regra. Olhou pra mim, olhei pra ela. E agora? Então vem colocar meu crê. Vai se dando. Vai se dando. Ai, droga. Vai girando na batida. E o barulho dando brega show. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi. Olha a Ciclês da Mídia aqui do lado. Verdade. Para a Ciclês, ela está. Foi até bom te encontrar, mas é o rock. Para a Ciclês, ao lado esquerdo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, vai dançando, vai. É só vir curtir o rock doido. Vem pro rock doido aqui no Brega Show. Brega, brega, brega. Bora pra mim. É só vir curtir o rock. Vem meu Nova. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. Bora. Cadê a mulher que tá solteira aqui no Nova Dimensão? Tem alguma mulher solteira aqui no Super Bar, aqui no Brega Show? Tem. Quero ver agora. Assim, ó. Assim, ó. Assim, Nandara. É o penetra da festa, vai. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Varai xereca. E pega. Varai xereca. E pega essa xereca. Vai. Varai xereca. Varai xereca. E aí, Beth? Oi, oi. Seu parceiro corre, ele é ela e também tá por ali, corre. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. E a Tati gosta. E aquela gente tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. E na batida? Tapa na cara e saiu com orelha quente. E aí, se eu te contar, você não acredita. Já acreditava, meu amigo Boca da TF. E aí, Boca? A música dos gordinhos, dos gordinhos, dos gordinhos, dos gordinhos. Bora, bora, bora, bora. Brega show, brega show, brega show. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Gordinho. Se você provar, você... Cadê os gordinhos aqui do Nova? Se você... Valugão, urso. Tirei de novo. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Já te falaram que o gordinho é mais gostoso. Se você provar, você vai querer de novo. Se você provar, você vai querer de novo. Ei, deixa eu te Alô, falar. Vem, vem me usar. Alô, vem me usar. Essa daqui é hit, hein, filho? Vocês tão nojo, hein? Chama, filho. Para obrigação. Ela tá um nojo. Hoje toda descarada. Fazendo de... Na malemolência, meu irmão. Se mexer, tu vai tomar. Vai não tomar. Tenta copiar. Olha o Patrick. Foi toda na hora. Tá me ali. Sai sentado na sequência. Equipe J. Na sequência. Desce na sequência. É muita malemolência. Desce na sequência. Quinta na sequência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo. Meu amigo Ronezão, boladão, também tá na área. Ronei, só de boa, parceiro. Vamos que junto. Malemolência, malemo, malemo. Então senta na sequência. DJ do Paz, cama só de pé. E agora o Vinagrete. Vai. Ai, que de vontade de chorar. É bala, bicha, vai! Bem provável que eu faça assim, te deixando louco, gamado em mim. Bem provável que eu faça assim, te deixando gamadinho. Eu já falei para você não se apaixonar. Eu não sofro com esse cheiro e posso te fazer pirar. Avisei para você. E vai dançando, bora! Dessa pequena história. E o bregaço? E um trechinho, eu sou malévola. E vou te fazer pirar, eu sou malévola. E posso te feitiçar, eu sou malévola. Minha cara é bem cortar, eu sou malévola. Vai girando, vai! E vai girando o bregaço! Eu fiquei. Se liga aí! Eu fiquei. E meu parceiro Bruninho também tá ali do Escaixa Baixa. Fala, Bruninho! Pra fazer tão bem o dom, dom, dom, dom. Fala, Bruninho! Dom, olha o ganho! Ei, enquanto chamam a atenção com Xandão, eu sou vou. Dom, dom, dom, dorom, dorom. Vai dançando, dorom, vai. Dorom, tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, mata a sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Dom, dom, dom, dorom, dorom, dom, dom, dorom, dorom. Chamando o gráfico, ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dorom, dorom, dom, dom. E agora? Dorom, quem tem... As meninas de coração. Vai. Dom, dom, dom, dorom, dorom. Vai doidar, vai. Dorom, chamando o gráfico, ela aguenta a pressão. Minha amiga Mari. Dom, dom, vai, Mari. Dorom, dom, dom, dorom, dorom. Quem tem o dom é Jerry Smith. E o bregachão. Para as mamas do Nubank, eu vou levar essa pra. Calma. Para as mamas do Nubank. Só mulherada. Sou mulherada. Para as mamas do Nubank. Sou mulherada. Levar essa pra vir, ela vai ser papapapá. Vem, vai checar. Ela vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca, pá, pá. Na tocada, ela vai, vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Para, bregachou. Ela foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça. E agora? Um arsenal. Toma. Fala, agora toma, pai. Ó, oh, toma, toma, rajada, agora toma, pai. Toma, toma, rajada, agora toma. Toma, toma, toma, rajada, agora toma. Toma, toma, toma, rajada. Olha isso aí, olha isso aí. E vai dançando. É quebrando o Brega Show. Empresário Rafael Martins, ele é cliente da prefeitura. DJ Alexandre. Bora, Vanessa. Ei, Kid Ferraz comprou uma moto. Andrezinha, Ellen, tô na área. Kid Ferraz, vai. Comprou uma moto. Pega uma... Joga. No grau, grau, só não passa. Joga digital. Pega uma bebeca. Joga digital. Só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Andrezinho do ar condicionado e sua primeira dama Ellen. O Henrique passou bom. Do nada, né? Duas puta na garupa. Chamou no grau, cuidado. E vai dançando. Passou a bunda. Chamou no grau, cuidado. Vai dançando. Passou a bunda. Chamou no grau, cuidado. E vai dançando. Passou a bunda. Chamou no grau, cuidado. Vai dançando. Vai dançando. Para a obrigação. Agora fica doido. Vai. Bora nescar. Bora nescar. Pra cima, bora. Vai. Japa Burger e Cliani. Bailão de rua. E aí, bandinho, o que é que elas querem? Bailão de rua. Sayonara e Biazinha. É que bichota! Vai, vai, vai, vai. Pra curtir, bora! Esse KR3, tá lançando. KR3 tá mandando mais um beat. Vocês! Enquanto o menor embrasa com a... Balança, bora! Balançou! A brisa subiu pra mim. Bora, Beth, bora, Ciclade! No chão e hoje eu tô meio... Meu amigo Jorge RBK! Balançou! A brisa... Olha o Boca, tá de volta, Boca da TR! Caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do pé. Ô novinha, fica à vontade quem vem sentar no meu. A vontade na minha treta do jeito que ela gosta. Vou de frente, ela de costa. Ei, Luiz, comparecer aqui com meu parceiro Joãozinho. Taca, taca, saca nessa vaga. É o 57. Saca nessa vagabunda. Se ela cansa de sentar com a buceta, manda essa puta de sentar com a bunda. Saca nessa vagabunda. Saca nessa vagabunda. Se ela cansa de sentar com a buceta, manda essa puta de sentar com a bunda. E a abrangação do Super Baixo de Netuna. Nova Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Uma sim! Um, dois, três, para o Brigação! E aí, Vinagrete? É desse jeito, bora! Vale o Miller! Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada. E o COI? COI. E o COI? COI. Tá na área, COI. Na cama ou na lama. Família. Eu respiro você em qualquer lugar. Joca Digital. E o empresário Jefinho. Pra te encontrar. Aqui. Se o bicho pegar pra você, pega pra Boca da TF. Tira a roupa do meu corpo. E o bagulho é doido. Eu vou pra luta. Bora, Gostinho, bora dançar, brigaço. Eu sou maluca. Cadê o Nelson Mello, hein, Joãozinho? Maluca por você. Sumiu? Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Anda, amassou. Bora! Vem mais uma, bora! Catrina! Catrina! Cara do Bado César ali também! Show, vai! Olha a Cliane, meu amigo Chapabune, Rafael Martins, Andrezinha e Ellen. Publicou em seu blog que é sobre mimar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter. Andrezinho do ar condicionado e sua primeira dama Ellenzinha. Aqui do Nova, valeu, Andrezinho! Nosso lance é virtual, desse de internet. Sem contato pessoal, não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. Pegue, me abraça e me dê calor. Gira, gira, gira! Para o Brigaço! Pra conter o top das marcantes. Fala Mari, fala meu bonde. Já marcando presença mais uma vez aqui na quinta mais gostosa de Belém. Um super abraço para você. Meu corpo todo estremece. A Dandara, cadê o Cine? O Gão, fala o Gão. Vamos que vamos. E o Bruninho? Esse maldito desejo. Fica assado. O culpado sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver. Marcante, bora! Puxa! Mas tenho medo. Jéssica Moura, também tá na área. Eu amo você. Banda Amazonas. Meu amigo Jorge RBK também no circuito. Ele veio mais uma vez no Brega Show. Tá com moral, meu irmão. Vamos nessa, maninho. Pra cima. Esse maldito desejo. E o culpado, Denis? Culpado sou. A boa Denis, abraço. Sou eu. E agora? Mas posso até sonhar. Lúcio, preciso te ver, mas tenho medo. brilho dos teus olhos a me olhar. Sou teu um sorriso a ganhar um beijo meu. Mais uma! Eu sou o seu corpo inteiro. Para a Andrezinha, Lizinha, tá de boa por aqui, ó. Sou JC e foi você que me... Olha a Vivi, céu Narai, que bijota! Eu sou o teu segredo, mas... Olha que é a pregação do Nova Dimensão, hein? Eu desejo, mas oculto teu querer. O empresário Thiago da Sacramento, ele e o chefinho, só de boa! Bora! Sou tua fonte de alegria, sou teu sonhar. Para brigar, show! Eu sou o DJ Alex Sinandinho. O JC tocando o som do nosso amor. Sou tua pele de proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Chama marcante, vai! Eu sou do o Alan Santos. Fala Patrick, para Tati Nescau também. Fala Nescau. Sou teu peito a pelar, gritar de dor. E agora? A Beth e a Cigüeide. O meu amor, sou JC. És minha domada. Sou teu céu, o teu inferno, tua calma. Sou teu dono, sou teu nada. Minha pequena, és minha amada. Eu sou teu dono. Gira, Lúcia! Mais uma! Briga, chora, chora, chora, chora! 20 bala pro Super Bar Nova Dimensão! Vamos junto assim! Ó. Alô! DJ Lúcio! DJ Lúcio! DJ Lúcio! DJ Lúcio! Eu pensei em comprar algumas cores só pra chamar sua atenção. E eu! Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Agora! Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Se liga aí! Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei. Meu parceiro Igor também tá por ali. Fala, Igor! Alexandre do Primo Som. Eu tô pedindo a sua mão. E da Saideira. Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga. Diga sim pra mim. Diga sim, bora. Olha o Robinho da moto. Ei, Robinho. Engaçado. Vestido branco com buquê, luma de mel. O Dieguinho. Diga sim pra mim. O Solanges, patrocinador do Nova Dimensão, sim. Bora, maninho. Você é Dandara, aqui! Prometo sempre ser o seu amigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Aqui. Me juro sempre. A Cleane, o Rafael Martins, também do Chapaburg, fechado com Nova Dimensão. Felicidade vem em dobro. Eu comprei. Chapaburg e Cleane. E agora? Eu sei. Você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. Gira, Lúcio! Bora, gente! Mais uma! Para a pregação na marcante, vai! Aqui. História pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço: DJ Lúcio. Não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. E o Alexandre? Calado, guardei as palavras entre o medo e a vergonha. Vamos lá! Eu olhava para ela e ela não me viu. Lucia da Dara. O tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu interesse no horizonte. Um cartão anônimo escrito: te amei. Quis me aproximar, peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada, ela ia. E era, hein? Com olhar apaixonado. Quem era, quem era? Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada, mesmo. Alan Santos e a Tati. As minhas de coração. Obrigado. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, meu Deus. Vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai doidar. E doida, e doida, e doida. E doida, brega show. E doida, brega show. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Hey! São amores, amores que matam. Já matei. Amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Você quer, quer? Galera da segunda porta. Galera da segunda porta. Tu tá querendo? Galera da segunda porta. Tu tá querendo? Vai girando na batida, bora. E doida tudo, e doida assim, ó. Vai girando, vai girando, vai. Mais uma vez. Manda ela pra cima. Curte o bregação do Super Bar, meu parceiro Clebinho, lá do Brilho Santo. E aí, Clebinho, vamos lá. Como é que tá, hein? Não está sendo fácil. É. É difícil não chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Você tá só? Estou só? Chama que ela vem! Vem me ver. Aqui no Bregação, Joãozinho! Tô sofrendo, querendo seus beijos. Tô dependendo de você. E o Choca? Digital! De mim, aqui! Te perdoo, porque eu te amo. E não vivo sem você. Amor, eu te amo. Boa, bonito! E a galera dá valor no Bregação! Mais uma! E aí? Eu era uma menina. É menino ou menina? Minha amiga Vani. É menino ou menina? Olha, Lúcio. Chama o saco muito carinho também. Minha amiga Vani tá na área com a gente. Olha as problemáticas do circuito. Muito obrigado, viu? Meu parceiro Denias. Olha, Denias. Bora que roca, Denias. Vamos lá! É tudo! É ou não é? Mais uma vez! Bora, Nego! Pode, o Nego Tel tá na área! Vamos lá! Agora é você quem corre atrás, não, não, não dá. O anjo do imã! Vou dançar com guerreiros lendários. E aí, meu parceiro Gão! Olha, o Gão do Pop tá na área com a gente! E a amiga Dandara! Fala o Chulanche! O Lorena Botelho também por aqui, Lorena! Um abraço! LS Inglês, se liga! Eu vou dançar com guerreiros lendários. No guerreiro do chão eu vou estar. É o Thiago, é? E vem dançando! Bora, brega show! Bora, brega show! E doida! O empresário já fez da Sagramenta! E doida, e doida, e toma, toma, toma, toma, toma. Girando. Gira, gira, gira. Geme, geme, geme. E aí, meu parceiro Leandro, tá aqui com a gente também, esse é brother, esse é parceiro. Bora, Leandro! Bota o Thiaguinho, o Thiaguinho da Sacramento, tá na área. Eu preciso voltar e te dizer o que me fez. O qual é a Alisson? Olha só, grosso. Tá de boa! Porque tudo acabou. A noite faz muito frio. Eu paro e lembro tudo que passou. Jefinho da Pedreira. A saudade, meu beijo. E aí, meu parceiro Carcará? Bora, Carcará! DJ Biro Mix. Olha o Cabo Flávio, tá na área com a gente também. Bora, Flávio! Só as melhores, bora! Teu sorriso é a quinta do Brega Show, aqui do Nova Dimensão. E a galera curte! Lúcio, Luiz e Rafael, Joãozinho e Anderson Melo. E amigo Alexandre! Alexandre! Bora que sábado tem... Guerreiro Primo Show lá no Boteco do Dedé. O bingão do Boteco do Dedé. Vai, vai. Fala, meu parceiro Barata Show. Um doce. Bora, Barata. Barata Show e a patroa. Escuta, volte, eu amo você. Olha, a Aurinha tá de volta, Aurinha. Só na mão, Aurinha, sem coração. A noite cai, a dor aumenta mais. Eu me enganei com esse homem, tem te perdoar. E agora? E aí, caça? Meu amor. O gão do Nova Dimensão, Urso. Lá dos lanches! Adoro ouvir a tua voz. Fica perto de você. Essa distância quer me matar. Imaginando mais uma, bora! Oi, oi! E aí, Andrazinho? Você e a Ellen, só de boa! Minha amiga Adriane tá aqui com a gente também. Bora, Babi, tá na área! Só não vale chorar, chora. Jorge RBK, Jorge! Tamo junto! Olha o Chafinha! Olha o Chafinha! Aqui! Aurinha, magnífica, sem coração! Será que vou te esquecer? E agora? No ataque, somando dizer. Minha amiga Beth, grande da mídia. Elas estão com a gente, fechadão. Vai, vai, vai. E a Mari? No Nova TV. E a Nova? E Alexandre? Só não posso explicar. Minha amiga Monique tá na área com a gente também. Bora, Mônica! Bora, Mônica, pra cima, chuchu! Olha só, Alexandre manda avisar aí pra galera que tá chegando o Usburg na toca ao lado do Batistão, né, Alexandre? Olha aí, Ursinho. DJ Alexandre, o gordinho da Sacramento. Rafael Martins, ele é criança da prefeitura do Chababug. E onde você está? E o nosso amor? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças. Olha, o Nego Tel tá na área, bora, Nego Tel. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz. Nova dimensão. Nova. E aí, joga! Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz. Gira, Alexandre! Essa Alexandre dá valor, meu irmão. See. Mexe, vai. Fico esperando a hora de te encontrar com a gente. Minha amiga Tati, a Cacazinha. Se te peço, não demora, não. Essa saudade tá doida. Bora, Cacazinha, bora, Tati. Oh, oh. Elas estiveram no último final de semana lá do Angra do Aeroclube. O nosso amiga Joyce, o Lada Magalhães também tá por aqui, ó. Vai lá, Joyce. Eu te amo, amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Minha paz, minha paz. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer. E o Vinagrete? Eu te amo. E aí, é? Amor. A Denise. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Minha paz, minha paz. Eu tô sentindo que a galera tá fez um pouquinho de pressão. E a gente vai detonando. Cadê a torcida do Paysandu aí? E a torcida do Papão? E joga-se pra cima e bate na palma da mão. E a mulher que gosta de bandido dá um grito. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar. Calma, calma, calma, calma, calma. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar. O Vinagrete. Ela quer dar pra bandido, mas ele quer dar pra bandido. Ele quer. Ele quer. E o bagulho vai doidando. E o bagulho, passa. Vai, vai doidando. E aí, meu parceiro, bacana. Ele tá no circo do Marabaninho. Pressão, pressão, pressão, pressão. Gira, Lúcio. Vai no cagueado, vai, vai no cagueado. E aí, Nani? Bora, Nani. Barata show. Toma carinho do bloco, cada um por si. Toma carinho, toma. Boa noite. Chegamos. Vai, vai. Hey. DJ Mohan que tá tocando. Querida, cheguei. Cheguei. Cheguei. Chegamos. Vai doidando, vai doidando, vai doidando, brega show, vai doidando, brega show, doida! E aí, corre! Meu amigo Robinho! E aí, corre! Viva! Vai doidando, brega show! Nos fura olhos! Chama a novinha pra cá. Chama, chama, chama. Chama, chama, chama. Chama que ela vem. Chama ela. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Vai. Hey. I've been fucking hoes and popping pillies. Man, I feel just like a rock star. E domingo tem repá, e domingo tem repá. E o Remo vai dar uma pisa no Paysandu. Cadê a torcida do clube do Remo? E a torcida do Leão? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. A torcida do Leão, que acredita que o Remo vai ganhar o Paysandu domingo aí. E dá uma vaia bem alto na torcida do Paysandu. Meu irmão, acho que o Paysandu vai ganhar o Remo domingo. A torcida do Paysandu, que acredita que o Paysandu vai dar uma pisa no Remo. Dá uma vaia bem alta da torcida do clube do Remo. Vai. E o bagulho doido? Explode o bagulho. Ei! Bora, maninho, bora, maninho, bora, maninho. Pressão, pressão, e doida. Vai, vai. O Adenias, uma cabina no circuito. Vai, vai, vai, vai. Olha só aí. Quem acertar o resultado do repate domingo vai ganhar uma semana de x-tudo com refrigerante grátis lá no Japa Burger, hein, gente. Detalhe, tem que comentar lá no Face do meu amigo Rafael Martins. Quem acertar o resultado vai ganhar uma semana de X-Tudo e refrigerante por conta dele. É por conta dele! O bagulho doido! Explode! Explode o bagulho! Eu vi o mano sentado lá na escada. A humildade parei pra desenrolar. E aí, meu parceiro Bala? Ele tá na área com a gente, bora Bala! Falou pra mim que tava na vida bandida. Vai! Vida do crime, ele é o Zico Zete. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de bucho. Esculachava na pelada do campinho. Empresário chefinho, ele! O meu amigo Jorge RBK, meu amigo Boca da TF. Cadê? Chorando muito, ele lembrou da sua infância. E aí? Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. Nova Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Vai chamar o periquitinho, né, Vinagrete? A Dani, sai de boa. A Dani! Você tem... Tempero que tem? Um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa. E aí, meu parceiro Patrick? Que me cheira lã. Perto de você, posso fazer. E assim, tá funendo o cabelo. Essa galera aí, Rafael, não perde uma. Vocês beijam, pra ver se a barba vai. Estão fechadão que espetacular. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Não precisa pagar. Bora dançar, vai. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a... Bora, bichinho! Pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém. Quando for beijar alguém. Testa esse beijo em mim. Olha o beijo. Antes de amar meu bem. Testa esse amor em mim. Chama a gata pra dançar agora. Quando for beijar alguém. Para o urso, você é Dandara. Olha o gão do pop, o gão. Antes de amar meu bem. Chiclete da Bija gosta. Amor em mim. Gosta, chiclete. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cor. Clebinho do Brilhante. Me prenda, brilho som. Me usa e saia. Aceito esse emprego de covaia. Baterias. Assim, ó. Mais uma, Rafael! Alexandre! Pode arrumar as malas e vir morar nos meus. O Adenias e o Alan tá aqui com a gente, valeu! Dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente. Olha o bonde! Num lugar sem sob medida. Com a minha cópia sua. Diga sabe. Vem abrir com Boca da TF, bora Boca! Jardim de amor pra gente cuidar. Mas e aí? Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Alanzinho, simplesmente romântico. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Pra gente dividir a sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor, pra gente cuidar. Chama ela que ela vem. Vem, vem. Vem, né? Olha o Teles. Bora, corre, Alezinha. Salamanga. Eu digo sim, você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Vilma. Como é que é? Como é que é? Sou novo pra viver com você. História de amor. Sou louco pra ficar com você. De Alexandre. Sentir seu calor. Bora que sábado tem o Guerreiro Primo Som. Lá no Boteco do Dedé. Tenho medo da dor. Minha amiga Vani. Olha a Claudinha com a gente também. E as problemáticas no circuito, valeu! Morrer de amor. Chora, chora, não vou. Depois de muito tempo, a Vani tá de volta. Morrer de amor. Só pra gostar, vai! Vamos deixar! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejos eu senti. E o Boca? Perdido de paixão. Boca! Me aperta o coração. Boca! Boca! Boca! Aprendi, somar e dividir, gramática. Diego Tel! Cabo Flávio! Maluquinha! Só não me preparei pra a matéria de amor. Joga digital. E o empresário Jefinho. Amor. E essa prova de amor? Prova de amor. Tudo meu aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir. E aí, Vivi? Não é vergonha, não. Aqui é parceria. E minha amiga Mônica tá na área, fala, Mônica! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. Sequência gostosa, vai! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para seguir? Aqui não, aqui. Japa Burger é casal raiz. A gente não Japa. Liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre. Olha o bonde! Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para. Urso dos lances. Aqui não. Para o urso! Aqui é casal raiz. Amigo nosso. Alãozinho. Simplesmente romântico. Manda 007. Olha a Rayane. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de saia, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. As meninas de Quaraxi, meu irmão. Divinha só. Ua! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Meu amigo Kiko tá na área, fala Kiko. Pra que te guardar numa caixinha. Alô, Samba. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda. Boa, Claudinha, bora, Vani. E dá vontade de guardar numa caixinha. A Clabinho. E não pode mais no meu nome. Se me esquece e some, se te ver de longe, vira a cara, finge. Sua rocha! Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo. E agora, hein? Me perdoar. Me chama pra dançar. Eu tô falando mal de você, yeah, que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah, que você nunca soube fazer. Chapa Burria Cliane. 100 mil com quem quiser. Alexandre, ele é só a dama Vanessa. Se ela bater o cara da saideira. Eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Bora, Alexandre, o gordinho gostoso. 007. Uhul. Bora que essa coisa é pra dançar. Saideira. Vamos lá. Só agora vim dizer que sente a minha falta. Fica pedindo volta. Minha amiga Adrélia, Babi. Vai, Babi. Olha a Grazi por ali. Grazi. Logo agora que eu tô bem, você quer flashback. Por favor, me esquece. que eu posso me contradizer. Qual é ela, hein? Não é justo magoar alguém que só me deu amor quando você me deixou. E o Boca? Ela Boca da PF. Problemas e depois curou. Meu amigo Andrezinho, que você deixou. Andrezinho do ar-condicionado. Depois de 4 pacotes ele vem embora. Segura, papai. Andrezinho do ar-condicionado e sua primeira agora dama, Ellenzinha. É tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo já pra é você, ou já era? Já era. Ah, já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. E aí, coi? Coi. Mas se eu devolver tudo já é ou já era? Já é. Que bichada! Sayonara e Piazinha. Não é justo magoar alguém que só me deu amor quando você me deixou. Meu amigo Bala! Bora, Bala! Domingo tem o bingo do Bala lá na Salvador. Bora, caceteiro, pra cima, galera! Saber de mim. Olha o Vinagrete, viaja, né, Vinagrete? Viaja! Bora, Babi! Você de lá e eu de cá, olhando mesmo o céu, que distância cruel. Assim, ó. Assisto o tempo passar, tento me dispersar, olhando o celular. Meu amigo joga digital. Metade do meu coração só quer te ver de novo, e a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço. Nosso parceiro Jorge, RBK, tá aqui com a gente. Mas Jorge, o Jorge tá endoidando por ali, meu irmão, sozinho. Vá pro salão, Jorge. Você, e essas horas? E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí que eu percebo a falta que me faz você. E nessas horas, eu nem ligo pra dinheiro. Chefinho da Pedreira. Pra eu me sentir inteiro, só preciso de você. Você assim, ó. A semana vamos lançar do Urso, meu irmão. Balanço 007. Tinha da época dos Sandubas. Vamos lá. Beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Puxo que. Minha amiga Rafaela! Quero. Olha, a Tina tá na área com a gente também! Olha, Daílson! Olha, Daílson! A vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar? Onde a vida me levar eu vou. Quero sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. Olha, a Rayana tá na área. O tempo vai dizer. Olha a Rayana. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. O amor vira carnaval. Com você a nota 10 não tem igual. Se tu quer me... Fala, meu parceiro Ramon. Também tô como... Olha o Ramon só na manha da aranha. Bora, Ramon. E sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Zero. E a gente vai acelerando do jeito que a galera gosta de curtir. O Super Bar Nova Dimensão, a quinta do Brega Show. E a gente detona assim, Rafael!